quando por aqui ele passou, o mundo tão descrente não o aceitou. Julgou ser um profeta, um outro qualquer. Que falta de fé. Não esperava simplesmente um plebeu e nem tampouco um homem galileu. Não conformado então, o levou a uma cruz e numa tumba fria puseram Jesus. Ela não pôde resistir. Por muito tempo ao homem que estava ali. Três dias se passaram, ela não conseguiu. Teve que abrir, teve que ceder, deixar sair o Filho de Deus para o céu voltar. Teve que abrir, teve que ceder e deixar sair o Filho de Deus para o céu voltar. Mas ela não pôde resistir. Estava ali. Três dias se passaram, ela não conseguiu. Teve que abrir, teve que ceder e deixar sair o Filho de Deus para o céu.